Columbia, nível de voo 360 já aprovado, subida da EL inicialmente. Tente da Delta, agora no sobe na 360. Não para observação? Tá, protocolo 3601? Afirmativo. Congonhas 360, rota conforme plano, bridge, piso Lula 6 para Votor Zulu, decola no zero, curva direita, no perfil da DAEL, Leida, Foz, Leida, Voa, bridge, 5053, transponder, controle 120.8. Autorizado, Congonhas 360, piso Zulu 10, bridge, é piso Lula 6, BHZ, recebe bridge, após Leida, direto bridge. 0531208, TAM 3601. Correto, só desconsidera a Zulu 10 como vai voar o perfil da DAEL Leida Bridge, já em Bridge já intercepta a Zulu 16. Isso aí conforme a rota, pois. É, afirmativo. Decola DAEL Leida Bridge, após Bridge, a Zulu 16. Obrigado. Tá no 10 para a Bridge, aqui no momento. Obrigado, Simplex. Até mais. para o táxi, o TAM 3601, 1175 a bordo, com 4 horas, alterna Galeão. É aprovado, táxi Pátio Índia até o ponto de espera 10, na torre 1895, 1011 ajuste. Pátio Índia, e ponto de espera da 10, 1895, 38, 3601. TAM 3601, quanto espera pronto? TAM 3601, decolagem autorizada, 10, vento 70 graus, 03 nós. Decolagem autorizada, 10, TAM 3601. TAM 3601, decolada ao 59, sob o controle, 120, décima 8. 208, bom dia. Boa. Controle Salvador, bom dia, TAM 3601, passando 1500 pés na saída da EO. 360, vigilância 3601. Sente, se possível, por onde lida, ou da EO? Autorizado, boa lida. Autorizado, valida, TAM 3601, obrigado.